andrecedesmoral.com.br. O cara quando melhora do término. Aí, Francisco. Agonia. Ô, meu amigo magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Meu amigo magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. Castigo. Alô, Timbão! Eu tava no modo lá furativado. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade, magnata. Bem que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Joga pra cima, galera. Paredão, vem delas até o chão. Mas eu botei pro paredão, vem delas até o chão. Vai, e ela vai no chão, chão, chão, chão. Que música gostosa é essa, né, galera? Jeito que me acaba. O Tachi, o Manuel, o meu André de Novato. Tava no modo lá por ativado. Bem que eu desconfiei. Eu também sofri. Não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Bem que eu desconfiei. Não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Joga pra cima. É que eu botei pro paredão. Vem delas até o chão. É que eu botei pro paredão. Delas até o chão. E ela vai no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vai, ela vai no chão. Ela vai no chão. Chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão. Quebra a taça, vai na taça. Mas ela vai no chão. Vai no chão. Vai, vai. Dá-te love. E ela vai no chão. Chão, chão, chão. Beijão, beijão, vem no swing. Ô, meu amigo Gatilove, tô sofrendo do jeito que me acaba. Magnata, tô sofrendo de um jeito que me acaba. O Cachê, encontrei ela com o Manuel, seu anel de noivado. Tava no modo lá furetivado. Em que eu desconfiei, não é mais novidade. O chifre que eu levei pela cidade. Em que eu desconfiei, não é mais novidade. Pela cidade, vamos pra cima. Vem pro paredão. É mais a... Olha o nosso amigo. Chama no swing. Vem mais a chão. Vem pro paredão. Vai, vai, vai. E ela vai no chão, chão, chão, chão, chão. E ela vai no chão. Vai no chão. Eita!